Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Conhecemos hoje, no Seixal Saudável, o trabalho desenvolvido pela Cruz Vermelha no Conselho do Seixal. Em estúdio temos connosco o coordenador de emergência da Cruz Vermelha do Seixal, Francisco Neves, responde às perguntas de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. A Cruz Vermelha Portuguesa é um dos mais antigos parceiros do projeto Seixal Saudável. Aliás, está connosco desde a constituição do projeto em 1998. Eu começaria por perguntar qual é a história por trás da fundação da Cruz Vermelha em Portugal. Ora bem, a Cruz Vermelha surgiu em 1863, resultado direto do esforço de um suíço chamado Henri Dunant durante uma viagem de negócios em Itália, em 1859, quando testemunhou a Batalha de Solferino, travadas entre tropas austríacas e francesas, que teve 40 mil baixas. Impressionado com a tragédia, o Sr. Henri Dunant organizou serviços de saúde para atender a todos os feridos, quer do lado civis, quer do lado militares, prestou-lhe auxílio a todos eles, no interior de uma igreja a 4 km de Solferino. Foi esta a razão porque nasceu a Cruz Vermelha Mundial. Em Portugal foi fundada por José António Marques, iniciando a sua atividade a 11 de fevereiro de 65, sob a designação de Comissão Provisória de Socorros e Feridos e doentes no tempo de guerra. Qual é a missão da instituição? É agir em caso de guerra, preparar-se em tempo de paz e atuar em todas as suas valências ao abrigo das Convenções de Genebra e em favor de todas as vítimas de guerra, tanto civis como militares. Contribuir para a melhoria da saúde, prevenção de doenças e o alívio do sofrimento através de programas de treino e de serviços que beneficiam a comunidade. Adaptados às necessidades nacionais e municipais, podendo também para isso criar, manter cursos regulares, profissionais e de nível superior. Organiza dentro do Plano Nacional serviços de socorros à emergência a vítimas de catástrofe, seja de qual for a sua origem, natural ou tecnológica. Recruta, treina e aplica o pessoal necessário às finalidades da instituição. Incentiva a participação dos jovens voluntários nos trabalhos da Cruz Vermelha, classificando-os com as finalidades da instituição. Divulga os princípios humanitários da Cruz Vermelha, a fim de desenvolver à população os ideais de paz, respeito mútuo, compreensão entre todos os homens e todos os povos. Diariamente, a nossa instituição procura prestar assistência humanitária e social, em especial aos grupos mais vulneráveis, idosos, dependentes, crianças, vítimas de violência doméstica, pobres, imigrantes, sem abrigo, toxicodependentes, reclusos e pessoas com deficiência, entre muitas outras. E ao nível da saúde, o que têm feito no Conselho do Seixal? A prestação de serviço de transportes de doentes, a preservação da saúde pública através de rastreios complementares de glicémia, pressão arterial e colesterol, intervenção na área de emergência, através do socorro pré-hospitalar, educação para a saúde em escolas e lares de idosos, apoios em eventos culturais, desportivos e religiosos, com a estrutura operacional de emergência. Quem quiser colaborar convosco, de que formas pode fazê-lo? Pode-se tornar membro, pode-se tornar voluntariado, subscrevendo os serviços como a teleassistência e o cartão de saúde da Cruz Vermelha, efetuando donativos em géneros ou em dinheiro, pontual ou regularmente, comprando os nossos produtos solidários, respondendo aos apelos de emergência e divulgando a nossa missão através de atividades e campanhas. E onde é que vos podemos encontrar? No Seixal, na antiga estação de Caminhos de Ferro, na Avenida Mudo Juvenil, antiga estação da CP. Ficam então os contactos da Cruz Vermelha do Seixal para quem quiser ajudar a instituição a cumprir a missão para a qual foi criada. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressa na próxima semana para dar a conhecer como se pode combater o colesterol. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.